www.rtp.pt. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Para telefonar à vossa rádio, o número do telefone é o seguinte: 0238 43 48 00. Mais uma vez, um bom domingo a todos e sejam felizes à escuta do meu programa. Bom dia a todos. Ora, muito bem, são portanto 8 horas e 10 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Vamos então dar início à primeira parte do meu programa, que é o Folclore. Começamos já com o Rancho Folclórico de Dém, com o tema Está Aqui, Está Aqui, Também Eu Estou Aqui. Vamos então escutar. Yeah. sozinha, para onde vais? Eu vou para a barca e não volto mais, e não volto mais, e não volto mais. Oh, minha Rosinha, para onde vais? Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. Ora, muito bem, foi portanto o Rancho da Denques, interpretou a arrastadinha, e há pouco foi o Rancho Alcoólico da Ponta da Barca com o tema Rosinha. Continuamos com mais outro tema minhoto, é para vocês escutarem. A noite lhes vou dar, é a obrigação que eu tenho a todos cumprimentar. Thank you. Ora, muito bem, foi portanto mais um tema interpretado por Rancho Folclórico de Dengue. Continuamos com mais música. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Continuamos com o Rancho Folclórico de Sandiães, Ponte do Lima. Continuam sempre à escuta da Rádio Arco-Íris, na presença de António Fortes até às 10 horas. Mais uma vez, bom dia a todos. Oh, Les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. C'est sur le 96.2 FM.

muito bem, foi portanto Caninha Verde interpretada pelo Rancho Folclórico de São Martinho da Ganda, Ponte do Lima, que vieram a escutar e há pouco foi a Bareira e a Tirana. Continuamos com mais música. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Le 02 38 43 48 00. Yeah.

Ora, muito bem, assim começa a segunda parte, meus amigos, com os irmãos Leais, com o tema Tudo Te Agradeço, e de seguida os amigos do Borguinha com o tema Pombinha Mensageira. E depois a seguir vai ser o conjunto típico Vozes do Vale de Sousa com o tema Rainha de Portugal. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Nossa Senhora é Pai. radio, appelle le 02 38 43 48 00. Tens, lembra-me os carinhos dela.

muito bem, meus amigos, assim começa, portanto, a terceira parte, que é o fado, e foi, portanto, Marisa com o tema Ó Lua, tu és minha e eu sou tua. Continuamos com a janela do meu peito. Vamos escutar, então. Nada mais te liga a mim. dizes ser tão atual, ficarmos amigos. e as almas sabem escutar-me. Chorei, chorei, poetas do meu país terão custa mesmo a raiz a vida que nos juntou. E se você não estivessem a meu lado, então não havia fado, nem fadistas como eu sou. Sem a meu lado. penso nos astros, esgravatando o firmamento, busco nas notas do fado pistas, o mesmo rastro, emendas para o lamento. Ai, solidão, partes da minha alma. Ai, mar, que me matas, tu és a chama que arde, devorando a minha calma. Por que não acreditar em Deus, continuar creu? O existir me dá condição de ser livre, de me julgar. toda a noite e todo o dia. Meus amigos, são 9 horas e 59 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. O programa Cantar do Galo dar-se já por terminado. Espero que tenham passado duas horas fantásticas junto da minha companhia. Quanto eu com vós, não podia ser melhor. Tenho-vos a desejar um bom domingo, cheio de amor, paz e alegria. E sem mais, até domingo próximo, se Deus quiser. Daqui até lá, portem-se bem, boa saúde para todos. Temos que lembrar nas pessoas mais idosas que sofrem e que lutam por vida, portanto. Espero que sejamos todos do mesmo lado, apoiar essas pessoas. Saúde não podemos dar, mas ao menos conforto já é muito bom. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa fidelidade. A minha emissão, assim como todas as outras passadas cá nos estúdios da Rádio Arco-Íris. E mais uma vez, até domingo próximo, se vocês quiserem. Daqui até lá, saúde a boa! C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Oh, mais où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicé.